Sucesso Pop Mix. Pop Mix. When I counted up my demons, saw there was one for every day. But with the good ones on my shoulders, I drove the other ones away. Sucesso Pop Mix, segundo bloco, eu sou o Vitor Diniz e trago Pulp agora para vocês, uma das grandes bandas do rock inglês, do pop mundial, uma banda que tem duas músicas que estão entre as mais tocadas aí da década de 90, Disco 2000 e Common People, que a gente ouve agora numa versão gravada, lançada num disco da BBC, né, o BBC Sessions do Pulp, que é muito legal. Eu tive a sorte, a felicidade e a honra de encontrar e de conhecer o Jarvis Cocker em Londres há um ano atrás, foi uma experiência muito legal. A gente postou essa foto no Facebook do Pop Mix, quem quiser procurar tá lá. Eles tocaram no finalzinho do ano passado no Via Funchal, lotaram a casa de shows em São Paulo, foi uma noite realmente muito bacana. E a influente revista, o semanário inglês New Musical Express, fez uma edição especial para vocês terem uma ideia da importância dessa banda e dessa música que vocês vão ouvir agora, listando as 100 mais importantes, as 100 melhores, os 100 hinos do Britpop, que foi aquele movimento que aconteceu na Inglaterra nos anos 90, que deu start a uma revolução ali na cultura inglesa, né? Trouxe de volta para o Reino Unido o posto de grande potência do pop, já que os americanos haviam roubado essa condição com o Nirvana, enfim, e ditavam mesmo os rumos da cultura pop lá de Seattle. E aí essa turma aí do Pulp, Oasis e do Blur trouxeram de volta esse comando para a velha ilha, para o Reino Unido, no caso. Essa música agora que a gente ouve se chama Common People, foi eleita a número 1 nessa pesquisa. É realmente uma das músicas não só mais famosas de toda a cultura britânica, enfim, mas é uma das que melhor simboliza esse movimento, uma letra fantástica do Jarvis, e que conta a história de uma menina de origem ali do leste europeu, enfim, filha de um milionário, e que foi para Londres e que na metrópole britânica ela se sentia uma common people. Vamos conferir então esse clássico aí na voz do Jarvis Cocker. Pulp pra vocês, Common People. Anyone else smiling here? I can tell you wanna. By the hand, they got a lot in common. want. I'll leave them to do what they need to. I'll go and play with words and pictures. I'll admit I'm feeling Sucesso Pop Mix. Escreva uma carta sem remetente, só o necessário e se está contente. Tente lembrar quais eram os planos, se nada mudou com o passar dos anos. E me pergunte o que será do nosso amor. Laraiararaia, laraiararara, laraiararara. Escreva pra mim sua latitude, que eu tento te achar no mapa mundi. Ponha um pouco de delicadeza no que escrever e onde quer que me esqueças. E eu te pergunto o que será do nosso amor. Laraiararara, laraiararara, laraiararara. Se voltar atrás, ah, se eu pudesse voltar. Esse foi o Thiago Petit com a música Mapa Mundi. Antes, This Is Just a Modern Rock Song com o Belle and Sebastian, um clássico aí da música indie escocesa. O Belle and Sebastian fez escola para muito grupo indie. Antes, o Pulp com Come On People, gravada nos estúdios, ao vivo, né, ali daquele BBC Sessions. Essa música, essa versão foi extraída ali do BBC do Pulp, gravada ao vivo. E eu destaco o filme A Espuma dos Dias, que é muito bacana, extraído da obra ali do Boris Vian, um filme francês fantástico com Audrey Tautou em grande estilo, e eu destaco porque justamente aí no site vocês encontram uma matéria muito bacana sobre esse filme e tal, no site do Pop Mix. Agora a gente confere uma banda aqui local, o Hello, que traz uma música auto-intitulada para vocês no encerramento desse bloco. No quarto bloco, no final do programa, eu vou falar sobre o show que eles fizeram recentemente e que foi muito bacana, e vou tocar outra faixa deles com certeza. My abuse, I wanna be that thing Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.